aleluia. Queremos introduzir já o pregador para não perdermos tempo. Paulo Marcelo, aqui está esse humilde servo de Deus, mas que Deus o exalta para pregar em todo o território brasileiro e por muitos outros países por onde Paulo já tem passado. E o Senhor é com ele. E assim como tem sido em todas as partes por onde tem andado, assim será nesta noite. Quem pode dizer amém, diga bem alto. Toda glória e todo louvor esta noite ao nome bendito de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está alegre, diga aleluia. Deus está neste lugar e estamos sentindo a sua bendita presença. E por certo, mais uma vez, o Senhor há de nos abençoar de uma maneira profética, maravilhosa, porquanto estamos reunidos para ouvirmos a palavra de Deus, glorificarmos ao nome do Senhor Jesus. E muito mais do que isso, estamos aqui esta noite para entender o propósito de Deus para esta grande obra, para este grande edifício que está sendo construído aqui na cidade de Foz do Iguaçu, que é a nossa igreja central, que será um marco turístico maravilhoso, e para mostrar que a cidade de Foz do Iguaçu tem aqui um povo que está junto em comum acordo para realizarmos esta grande obra antes do arrebatamento da igreja. Se o Senhor permitir, nós a terminaremos antes que o Senhor venha. Mas se o Senhor não permitir, nós mostraremos para Deus que até a última hora nós estamos aqui de mãos dadas fazendo a obra do Senhor Deus. Se você acredita nisso, dê glória para o seu Deus esta noite. Estamos entendendo que Deus fará coisas maravilhosas juntamente conosco. Abra sua Bíblia comigo no livro, ou por que não dizer, neste grande livro especial, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. A nossa alegria em poder estar com os queridos irmãos esta noite, os pastores que aqui estão reunidos, meu pastor, pastor Israel Sodré. Hoje eu estou aqui com dupla paternidade. Estou com meu pai, que não é crente, está aqui, nosso amigo, meu pai Elias, que veio da cidade de Nova Aurora, e eu estou com meu pai, pastor Israel Sodré. Deus o abençoe, os demais obreiros, pastores que aqui estão, servos de Deus. Pastor Isaías, vice-presidente do nosso campo, os demais servos do Senhor que aqui estão, a nossa alegria maravilhosa em estar com os irmãos. Rever a querida irmã Vanilda Bordieri, irmão Mel, que nossos amigos que sempre estão ali em São Paulo nos dando assistência. Amanhã, logo cedo, viajamos, 6h40 da manhã, no primeiro voo para pregarmos ali no estado de São Paulo, junto com a irmã Vanilda. Deus abençoe a todos os irmãos, estar também esta noite com os meus amigos, crentes em Jesus, servos de Deus, com Chico Noroeste, que é nosso amigo de mais de uma década, e nosso irmão Eliseu Liberato, servo de Deus, a quem o Senhor está agraciando com um bendito projeto, e este povo vai mostrar que é um povo crente, serve a Deus e sabe fazer a coisa certa. Deus abençoe aos nossos queridos irmãos. Eu disse para minha esposa hoje à tarde que pregar hoje é mais difícil do que pregar nos Gideões. Pregar em Nazaré não é fácil, não é? Esse aí é o filho do carpinteiro. Mas Deus vai ter misericórdia e vai nos usar aqui esta noite para esta grande obra, e eu creio que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Se quem encontrar o texto bíblico, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do bendito Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Diga comigo, tudo em comum. Tudo em comum. Mais forte, tudo em comum. Tudo em comum. Mais forte, tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Feche sua Bíblia por um instante, coloque na cadeira, no banco, onde você puder colocá-la. Pegue na mão deste irmão bonito e pentecostal que está do seu lado, direita e esquerda, não é pecado pegar na mão. E diga para ele, para o mesmo céu que você vai, eu vou também. Diga para ele, não tem dois céus, então se acostume comigo, com o meu jeito, simpatia, com a minha antipatia também, é comigo que você vai passar a eternidade. Diga para ele assim, irmão, aqui na terra é pouco tempo, mas no céu é para sempre. Dá um sorriso pentecostal para ele, se é que você consegue olhar dentro dos olhos dele, porque hoje em dia tem muita gente que cumprimenta o papai do Senhor, mas não consegue mais olhar dentro dos olhos. Olhe dentro dos olhos desse irmão, sorria para ele e diga, você vai para o céu comigo, irmão. Levante a mão dele junto com a sua lá em cima, feche os olhos, cuide a sua cabeça e nós vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor Deus que fez os céus e também fez a terra, eu te louvo, te glorifico e te exalto, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E eu quero crer que nesta noite o Senhor vai fazer um milagre no meio de nós. Aqui está este grande povo, Senhor, a nossa igreja reunida esta noite, todo o nosso ministério, obreiros, servos de Deus, nosso querido pastor Sodré. Senhor, eu lhe peço agora graça, entendimento, abra minha mente para compreender este texto vindo me trazer aqui, Senhor, a revelação vinda dos céus para esta gente. Senhor, eu quero crer que esta é uma noite de milagres, prodígios, sinais, como o Senhor sempre tem feito através da minha vida e do meu ministério. Senhor, esta noite eu quero ver aqui curas divinas, eu quero ver o Seu derramar do Seu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Venha, Senhor, usar de misericórdia e derramar sobre nós a Sua bendita graça. Estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Seu nome. Agora todo artifício de oratória, todo conhecimento teológico venha cair por terra, porque aqui, Senhor, só vai prevalecer a bendita presença única e ideal do nosso bendito Deus. E é esta presença que vai me fazer, Senhor, glorificar o Teu nome através da Sua bendita presença. Eu Te adoro, Te glorifico e Te exalto. E creio que esta noite será uma noite inesquecível para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos digam amém. Aceite-se e vamos ouvir a bendita palavra de Deus. Digamos a Deus uma mensagem, uma palavra vinda do céu para a nossa vida e para os nossos corações. E quando à tarde o Senhor me levou a este texto bíblico, por certo aqui temos diante dos nossos olhos um texto muito conhecido de todos nós que aqui estamos, desde aquele irmão que dedica boa parte do seu tempo para estudar a palavra de Deus, até mesmo o crente que aqui está, novo convertido, quem sabe leigo ao cristianismo, ou quem sabe não tenha muito tempo para familiarizar-se com a Bíblia Sagrada, todos que aqui estamos conhecemos esta passagem bíblica. Trata acerca da igreja primitiva, a igreja que iniciou-se há 2000 anos atrás, quando o Espírito Santo vem sobre 120 crentes em Atos dos Apóstolos, lá no cenáculo. Inicia-se aqui no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, este grande projeto chamado Igreja de Deus. Projeto este a quem o Senhor deixou uma bendita promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra esta igreja. E nós somos testemunhas vivas de que isto é real, porque é promessa de Deus. E até os dias atuais e até o arrebatamento da igreja, nós caminharemos firmes e fortes, convincentes ou convictos desta promessa bendita de Deus. Quando Deus me levou a este texto bíblico, logo meu coração se encheu de alegria, porque ele é propício, ele é ideal, ele é adequado para esta noite que aqui estamos, para um grande projeto e para uma grande obra, porque aqui nós temos uma narrativa, aqui nós temos uma descrição acerca de como a igreja de Cristo, a igreja primitiva, vivia, iniciou, começou o seu projeto de evangelização no planeta Terra. Deus então me leva a este texto e eu quero usar um tema para parafrasear a mensagem da parte de Deus, a sua vida, a igreja ideal e a igreja atual, entendendo que existem duas igrejas que caminham em paralelo ao longo de toda a história. Uma é a igreja atual e outra é a igreja ideal. Toda a igreja, toda organização que compõe um grupo de pessoas, vai ter as suas coisas boas e as suas coisas ruins, vai ter as suas coisas difíceis e as suas coisas fáceis. Em toda organização existem pessoas que estão contrárias e pessoas que estão a favor, pessoas que querem e pessoas que não querem. E não seria diferente a igreja de Jesus vivenciar essas dificuldades naturais. Portanto é que eu vejo que aqui há um contraste, há um paradoxo, há uma diferença muito grande entre a igreja ideal e a igreja atual. espiritual. A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos tinha os seus problemas, tinha as suas dificuldades, mas aqui nestes versículos que acabamos de ler, eu vejo o paradigma, eu vejo o dogma a ser seguido, eu vejo a exemplificação de um povo que, se nós entendermos, se nós compreendermos, se nós deixarmos Deus trabalhar em nosso coração acerca dessas verdades, a igreja de Cristo aqui esta noite vai sair desta reunião com novas diretrizes, com novos pensamentos, com uma nova visão, com um novo credo, porque nós compreendemos e entendemos que estamos vivenciando o último instante e o último momento da igreja de Cristo aqui na terra. Quando eu olho para esta igreja primitiva, eu percebo que o crescimento desta igreja foi um crescimento acima da média, foi um crescimento tremendo, foi um crescimento maravilhoso. Há poucos dias atrás, ou por que não dizer a esta semana mesmo, na quarta-feira, eu pregava lá no estado de Rondônia, em uma cruzada evangelística em Porto Velho, pastor Sodré, junto com nosso amigo irmão Walter Araújo, que o senhor teve o privilégio de conhecê-lo. E quando eu ia pregar a palavra de Deus, salvei o povo, havia uma grande multidão, o cantor havia cantado, mas quando eu vou pegar o microfone, a luz, ou por que não dizer, o aparelho de som parou, e não havia som para que eu pregasse. Então eu pedi que as pessoas se aproximassem da carreta, e eu comecei a orar sem som e sem microfone. Às vezes eu parei e disse, vou parar, porque isso aqui é uma coisa que não vai funcionar. Aí o Espírito Deus de Deus me falou ao meu coração, a minha igreja não tinha internet, não tinha televisão, não tinha microfone, não tinha uma boa aparelhagem de som, mas o crescimento existia dentro da igreja primitiva. E eu perguntei, Senhor, qual era o segredo do início da sua obra? E o Espírito de Deus fala ao meu coração e me encheu de alegria. Havia temor no meio do povo, havia poder de Deus, havia manifestação de sinais e de prodígios. É por isso que eu olho a este texto bíblico e eu começo a ver aqui parte da revelação bíblica, teológica e profética para a nossa vida. A primeira revelação que eu encontro neste texto é que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em outras palavras, a primeira razão porque a igreja de Cristo, a igreja primitiva, ela crescia, ela ia adiante e à frente, é porque naquela época a primazia no culto era sempre a bendita palavra de Deus. Hoje em dia tem muita gente que está virando as costas para a palavra de Deus. O evangelho hoje é um evangelho diferente. O evangelho hoje é um evangelho místico. O evangelho hoje é um evangelho pragmático. O evangelho hoje é um evangelho de inovações. O evangelho hoje é um evangelho que se tenta mudar, inverter os valores e tentar visualizar outros tipos de segmento, porque hoje nós queremos levar a igreja para uma atualização desnecessária. Por que, pastor? Porque a igreja de Jesus, ela nunca precisou imitar, copiar e tentar ser semelhante ao mundo lá fora. A igreja de Jesus sempre foi a diferença na terra. A igreja de Jesus sempre foi o sal da terra, a luz do mundo, porque nós amamos, respeitamos, andamos, caminhamos com a bendita palavra de Deus. Quantos amam esta bendita palavra? Levante a sua Bíblia assim comigo e diga, eu amo a bendita palavra de Deus. Porque é que muita gente hoje quer inverter os valores e não quer mais andar em conformidade com a palavra de Deus, porque pregar a verdade hoje, ela é diferente do que falar alguma coisa acerca de inovação. Porque hoje, quando eu ando por aí de um lado para o outro do Brasil, o ibope da verdadeira palavra não é o mesmo do oba-oba do evangelho, de dança para Jesus, de pagodinho para Jesus, de oba-oba para Jesus, de lelezinho para Jesus. A verdadeira palavra de Deus é o evangelho que liberta, que transforma, que muda. E hoje nós precisamos de homem com coragem de pregar a verdadeira palavra, porque oba-oba não salva ninguém. O evangelho de Cristo não é evangelho light nem tight. O evangelho de Cristo não é para massagear ego. O evangelho de Cristo não é para inovar. O evangelho de Cristo não é simplesmente para trazer ter uma autoajuda psicológica na vida do povo. O evangelho de Cristo é para pregar contra o pecado, contra o erro, contra a favor da renovação teológica, bíblica, profética, moral, do seu caráter, da sua vida. E é por isso que esta noite eu estou crendo que a palavra de Deus é viva, eficaz, cortante como uma espada de dois gumes, vai penetrar na alma e no espírito, divisão de células e de medulas, porque é a palavra de Deus que vai transformar crentes aqui esta noite. Quando Pedro saiu para fora do cenáculo, cheio do poder poder de Deus, ele pregou uma palavra de uma hora, e a Bíblia diz que quando ele faz o apelo, 3.000 almas aceitaram Jesus Cristo de Nazaré. Muitas vezes, quando Pedro chegava pregando o Evangelho, alguém chegava e dizia assim: como pode este homem pregar desse jeito? Se ele é um indouto, ele não tem conhecimento secular, ele não tem teologia, não tem aramaico, não tem hebraico, como pode este homem falar desse jeito? Aí alguém se acutucava e dizia assim: ele tem uma diferença, e qual é? Ele andou com Jesus, conheceu Jesus, viveu com Jesus, caminhou com Jesus. Quem anda com Jesus, quem caminha com Jesus, quem anda com Jesus, ele é diferente, porque quando nós andamos com Jesus, nós caminhamos com a palavra, amamos a palavra, guardamos a palavra, cremos a palavra de Deus, ela é a luz que ilumina o nosso caminho, é o farol alto de todo crente, mas ela também é lâmpada para os nossos pés, é o farol baixo de todo crente. Você não vai ficar no escuro, porque você tem a bendita palavra de Deus na tua vida. Eu não creio nesse evangelho místico que alguém está tentando pregar hoje em dia. A Assembleia de Deus do Brasil tem 95 anos de história, e nós entendemos que o único significado real do crescimento de Deus é porque ainda nós estamos guardando a fidelidade para com esta palavra. Nós não precisamos de copo d'água em cima de rádio para curar ninguém, nós não precisamos de sal grosso para expulsar demônio, nós não precisamos de terapia de amor para arrumar casamento, nós não precisamos de regressão para curar pecado interior, nós não precisamos de G12 e crescimento em célula para crescer a igreja bendita de Jesus. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando os crentes em Jesus entendem que a palavra de Deus é que produz crescimento, que traz crescimento, que mostra crescimento, o negócio é diferente. Pedro faz um apelo e 3.000 almas aceitaram Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo 41, a Bíblia diz assim: então os que aceitaram a palavra foram batizados, e acrescentou o número dos discípulos a quase 3.000 pessoas. O primeiro culto da igreja primitiva, após uma pregação e um apelo, o grupo muda de 120 crentes para 3.120 crentes cheios do poder de Deus, andando no temor do Senhor e com sinais e prodígios da sua vida. Isso é que é crescimento da obra de Deus. Não parou por aí. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e versículo de número 4, o segundo culto à porta do templo Formosa, depois que o coxo levanta da sua paralisia, Pedro prega de novo a palavra de Deus e faz o segundo apelo que encontramos em Atos, capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, subindo o número daqueles homens a quase 5.000 almas. De 120, pulou para 3.120, de 3.120, pula para 8.120 crentes cheios do poder de Deus, andando na temor do Senhor. Não parou por aí. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6 e versículo 7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Agora não era 8.000 crentes, eu não sei qual era a população de Jerusalém, mas a Bíblia está dizendo que toda Jerusalém foi tomada pelo poder da palavra de Deus. Agora não era 8.000, mas era toda Jerusalém andando no temor do Senhor. Não parou por aí. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e versículo de número 31, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia muito o número dos discípulos. Já não era só Jerusalém, era Judeia, era Galileia, era Samaria, andando na presença bendita de Deus. Prepare-se para glorificar ao nome bendito do Senhor esta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e versículo de número 6, portanto, não achando Jason, trouxeram alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também a nós. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 17, são 38 anos de história. Em 38 anos, 120 crentes, sem conhecimento, sem ter um microfone Shure para pregar, sem ter internet, sem ter rádio, sem ter um exemplar da Bíblia, evangelizaram o mundo da sua época. É por isso ouve nesta noite, Deus te trouxe aqui para fazê-lo entender que se alguém estivesse pensando para que uma construção desse tamanho, para que uma igreja desse tamanho, aonde é que nós vamos arrumar gente para colocar aqui dentro dessa igreja? Hoje aqui você está olhando que nós fizemos uma divulgação rápida e veio toda essa multidão aqui para ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra é pregada, quando o poder é manifesto, é melhor pensar muito maior do que você imagina, acreditar maior do que você possa acreditar, porque quando a palavra de Deus é pregada, quando o poder de Deus é manifesto, o crescimento é real, o crescimento é real, o crescimento é real. E nesta noite eu estou crendo que esta igreja de Jesus vai continuar crescendo até o arrebatamento da igreja. Quantos entendem isso? Levante a tua mão e glorifique ao teu Deus esta noite. A Bíblia diz que além deles viverem ou caminharem na doutrina dos apóstolos, a Bíblia diz que havia sinais, prodígios e maravilhas. Quando eu falo acerca de sinais, quando eu falo acerca de prodígios e quando eu falo acerca de maravilhas, eu estou dizendo que na igreja primitiva havia poder de Deus, havia manifestação real do poder bendito de Deus. Quando o profeta Eliseu entregou a mensagem para a viúva, ele disse assim: viúva, se tu quer azeite, tu entra na tua casa, tu e os teus filhos, fecha a porta da tua casa, porque enquanto a porta estiver fechada e tiver vaso vazio, vai cair azeite. Enquanto a porta está fechada e houver vasos vazios, vai cair azeite. O que eu quero lhe dizer esta noite é que a igreja de Jesus, quando fecha a porta para o mundo, quando fecha a porta para o pecado, quando fecha a porta para a inovação, o azeite não para de cair. Há poder, há maravilhas e há sinais. Quando eu olho para este texto bíblico, eu descubro algo tremendo da parte de Deus que eu quero compartilhar com todos nós que aqui estamos. A igreja de Jesus, segundo o Salomão, no capítulo 4, versículo 12 de Cantares, ele diz assim: jardim fechado és tu, manancial lacrado és tu, fonte selada és tu, amada minha. A igreja de Jesus, ela vai continuar com a porta fechada para o pecado. Não adianta alguém dizer para você que você precisa entrar neste movimento chamado movimento inovador de teologia, de cristianismo moderno, porque você vai para o céu desse jeitinho seu mesmo, quadrado, antigo, esse teu jeitinho simples, é desse jeitinho que tu vai para o céu. Porque enquanto há poder de Deus, enquanto a porta está fechada, cai azeite do céu, cai azeite do céu, cai azeite do céu. Nesta noite vai cair azeite sobre a tua vida, nesta noite vai cair azeite sobre a tua vida. Azeite no Antigo Testamento era usado para unção, então vai cair unção na tua vida esta noite. Azeite no Antigo Testamento era usado para comida, então você vai sair alimentado daqui esta noite. Azeite no Antigo Testamento era usado como sabão, você vai ser lavado pelo azeite do Espírito esta noite. Azeite no Antigo Testamento era usado como combustível de fogo, tu vai sair daqui esta noite com fogo de Deus. É fogo no pé, fogo na cabeça, fogo no coração, fogo nas mãos, fogo no teu corpo. Crente que é pentecostal de verdade, ele anda, caminha, continua caminhando no fogo bendito do Senhor. Eu profetizo esta noite que começa a derramar-se azeite do céu, aqui à esquerda, aqui no centro, aqui à direita, aqui atrás do púlpito. Azeite de Deus, quando azeite de Deus cai, há sinais, há prodígios, há maravilhas. É por isso que muitas vezes alguém questiona e reclama e diz: ei, pastor, nós não estamos mais vendo milagres, nós não estamos mais vendo batismo no Espírito Santo, nós não estamos mais vendo sinais e maravilhas. Você não está vendo porque não quer. Se você continuar vindo na igreja, você vai ver, porque essa igreja aqui em Foz do Iguaçu, eu falo com direito de causa, já conheço todos os estados da nação brasileira e já peguei em 12 países diferentes, e é difícil encontrar um campo como Foz do Iguaçu, é difícil encontrar uma igreja sede como Foz do Iguaçu. Se você vem no culto de terça, é poder de Deus. Se você vem no culto de quinta, é poder de Deus. Se você vem no culto de sábado, é poder de Deus. Se você vem no culto de domingo, é poder de Deus. E não é só na sede, é em cada congregação, é em cada crente, é em cada servo de Deus, é em cada serva de Deus. Sabe por quê? Porque a porta continua fechada, a porta continua fechada. E quando a porta está fechada, cai azeite do céu. Quantos querem azeite do céu? Quantos querem azeite do céu? Quantos querem azeite do céu? Mão direita lá em cima, se você quer azeite, bate a mão no peito e diga: Deus, me ajude a conservar minha porta fechada, porque eu quero azeite, eu quero azeite, eu quero azeite. Rabachuri, canta, rabachara, batai. Coloca a mãozinha no ombro do irmão do teu lado e diga assim: hoje é noite de azeite, hoje é dia de azeite, hoje é hora de azeite. Se prepara para receber azeite de Deus. Deixa eu ver onde Deus está mandando. mandando a gente. Deixa eu ver onde Deus está mandando a gente. Aqui tem a gente, lá atrás tem a gente, aqui nos pastores tem a gente, aqui na minha vida tem a gente. Eu estou tomado de Deus aqui essa noite. O Espírito de Deus está sobre a minha vida e sobre o meu ministério. E Deus me manda te dizer que aquilo que Ele me deu, Ele vai começar a dar para você também. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Recebe poder de Deus aí. Recebe graça de Deus aí. Aqui em Foz do Iguaçu tem profeta. Aqui em Foz do Iguaçu tem servo e serva de Deus. Aqui em Foz do Iguaçu tem pregadores de Deus. Aqui em Foz do Iguaçu tem servos de Deus. Aqui em Foz do Iguaçu tem levitas de Deus. Recebe azeite de Deus aí. Recebe azeite de Deus aí. Jesus do céu, a igreja primitiva não mudou. A igreja verdadeira não mudou. Aqui ainda tem azeite. Mão direita lá em cima, mão esquerda lá em cima. Coloca a direita no ombro do irmão da direita, e a esquerda no ombro do irmão da esquerda. Fecha os olhos agora. Fecha os olhos agora e começa a orar por um minuto aí. Por um minuto, olha Deus. Olha Deus, olha Deus, olha Deus, olha Deus. Eu vou esperar você orar. Arabaxuri cantarai. Mais retorno aqui, Júnior, mais retorno. Aleluia, recebe poder de Deus. Recebe poder de Deus. Recebe poder de Deus. Recebe poder de Deus. Recebe poder de Deus. Recebe poder de Deus. Recebe poder de Deus. Recebe poder de Deus. Deus está me dizendo que está derramando poder neste lugar. Quem está sentindo poder de Deus? Quem está sentindo graça de Deus? Essa igreja tem azeite. Alabaxuri cantará baixar, abacando o estádio. Ele é meu nefasturi cantará baixar. Alabacando os que me passam, que me feste. Ele é meu os que me passam, cantarai. Alamandacasturi, pastecando os que me passam, que me sai. Leque me passam, camandachurine. Leve passam, cantará baixou. Lecando os que me facandosse, camandacho. Leve passam, de canto de estádio. Lecando os que me tecacho, lecandaçu. Rabaçou, lecanta, rabaçu. Lecandaçu, de passam. Pecando no estádio a patrulha, pra baixuri canta na baixai, dos quatro cantos dessa nave, começa a soprar aí, querido Espírito, começa a soprar aí, querido Espírito, começa a soprar aqui, querido Espírito, pra baixuri canto no estádio, rebe pastori canto no estádio, faço cantarai, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo a glória de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus, recebe poder, recebe poder, recebe poder, eu vou esperar por receber poder de Deus. E quando tem azeite, a igreja cresce na terra. Quando tem palavra e quando tem azeite, os sinais, as maravilhas e os prodígios acompanham a igreja de Deus. Mas nessa igreja primitiva havia palavra, havia azeite, mas havia algo tremendo aqui, que é o ponto ápice da palavra de Deus ao seu coração esta noite, pastor Altair. Havia algo na igreja primitiva que me chama muito mais a atenção para o propício ou para a propícia noite de hoje. E o que é, pastor, é que quando eu olho para este texto bíblico, no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que quando a igreja crescia, andava em comum acordo, e eles tinham tudo em comum. Diga comigo forte, tudo em comum. Mas forte, tudo em comum. Dá uma olhadinha para o irmão da direita e diga tudo em comum. Dá uma olhadinha para o irmão da esquerda e diga tudo em comum. Dá uma olhadinha para o irmão de trás, diga para ele tudo em comum. Na igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. O que eu vejo nos dias atuais, e o que está me chamando na época atual da igreja primitiva e da igreja de Cristo aqui na terra, é que existe uma grande diferença entre este capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos e os dias atuais da igreja de Cristo aqui na terra. É porque na época da igreja primitiva, todos andavam em comum acordo. Era uma só fé, era um só pensamento, era uma só ideologia, era uma só filosofia, era um só propósito, era um só líder espiritual, era só um que havia uma credibilidade maior dentro do povo de Deus. Mas hoje em dia, infelizmente, em muitos lugares, já não estamos mais tudo em comum, já não é tudo em comum, já não é mais um corpo compacto, já não é uma compactação que não há brecha, não há vácuo, não há divisão. O que é que o senhor quer dizer com isso? comigo. Eu vou direto ao assunto esta noite. Vou abrir o tumor do câncer logo para expor a cura de Deus para a tua vida. É que a igreja de Cristo só pode continuar fazendo esta grande obra se continuarmos tudo em comum. Quando eu falo em tudo em comum, eu estou dizendo que não pode haver competição, não pode haver separação, não pode haver jogo de ego, não pode haver egocentrismo, não pode haver estrelismo, não pode um pensar que se o outro está fazendo, você não vai fazer. Se é ele que está, eu não vou. Se é ele que vai fazer, eu não faço. Se é ele que tem, eu não tenho. Este não é o cristianismo verdadeiro. Este não é o evangelho que eu conheço. O evangelho que eu conheço, bíblico, teológico, é que todos andavam em comum. Todos andavam em comum. O senhor vai, pastor Isaías? Eu vou com o senhor. O senhor vai, pastor Aldino? Eu vou com o senhor. O senhor vai, pastor Sudé? Eu vou com o senhor. Mas hoje em dia o negócio mudou. Por quê? Porque existe um demônio chamado demônio da competitividade, da competição, que além de entrar em todos os segmentos da humanidade e da sociedade, também sorrateiramente está entrando dentro do corpo bendito de Cristo. E o que é isso, pastor? Eu vou lhe explicar. É que muita gente não deseja o teu sucesso, muita gente não almeja que você vai chegar lá. Pastor Sodré, não se assuste com o que eu vou dizer, mas muita gente não deseja que esta obra concretize-se, muita gente torce contra esta construção, muita gente diz que não vai dar certo, que vai faltar dinheiro, que vai faltar recurso, que vai faltar condições. Muita gente torce para que as coisas não acontecem e não deu certo. Muita gente desejou que fosse embargado. Pastores que aqui estão e obreiros de Deus, não se assuste com o que eu vou dizer, mas muita gente torce que a tua congregação não cresça, que a renda da sua congregação não seja o que você tenha. Pastor Fernando, muita gente torce para a construção de Santa Teresinha não dar certo. Obreiros, servos de Deus, pregadores, muita gente torce para Deus não te usar, muita gente torce para Deus não fazer o que Ele está determinado fazer na tua vida. Não pense você que é um macumbeiro, feiticeiro, pai de santo, que torce contra você, não. Quem torce contra você, quem toma ceia contigo, te chama de irmão, te dá paz do Senhor, olha nos teus olhos e chama você de amigo, é esse o especialista em torcer contra você. Espera um pouquinho, isso é muito forte, não é forte, isso é profético para a tua vida. Mas Deus me disse esta tarde em oração, Ele disse, fala para o meu povo que quem está torcendo contra esta obra, é melhor ele mudar de rumo, é melhor ele mudar de lado, porque ele queira ou não queira, demônio queira ou não queira, Satanás queira ou não queira, homem queira ou não queira, objetivos queira ou não queira, esta obra não vai parar. É melhor sair da frente ou tu vai passar por cima em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos entendem esse recado de Deus? Quantos entendem esse recado de Deus? Eles tinham tudo em comum. Rabachuri canta Rabachai. Pastor Osaldo, quem está torcendo contra, é melhor procurar outro rumo, é melhor procurar outro lado. Aqui estamos tudo em comum, é tudo em comum, é tudo em comum, é tudo em comum, é tudo em comum. É um só Deus, é uma só fé, é um só Espírito, é uma só verdade, é uma só palavra, é um só Deus. Quantos amam este Deus? Quantos amam este Deus? Quantos amam este Deus? Levante a mão assim, glorifique, levante a mão assim, glorifique. Diga para o irmão que está do seu lado, é tudo em comum. Olha para o irmão da esquerda. Dá uma olhadinha para ele de canto de olho. Olha para o irmão da direita agora, de canto de olho. Olhe para cá. Bata na mãozinha nas costas do irmão que está na tua frente. Diga assim, olhe para cá. Diga para ele, olhe para cá, irmão. Agora olhe para cá, aqui para a minha gravata. Eu vou contar até três. Tu vai olhar para essas três pessoas de novo. Se ele tiver com um sorriso na boca, é porque ele está junto com você. Mas se ele tiver com cara de delegado, parece que comeu giló, chupou limão e foi batizado no vinagre, é porque a mensagem está doendo no rim dele, e esse é um que está torcendo contra. É um, é dois, é três. Dá uma olhadinha para o irmão da direita, dá uma olhadinha para o irmão da esquerda, olha para o irmão que está atrás de você e vê se ele consegue dar um sorriso pentecostal, vê se ele consegue estar junto com você. Diga para ele, se tu está comigo, me dá um abraço aqui, irmão. Se tu está comigo, me dá um abraço aqui, irmão. Ei, me dá um abraço aqui. Rabachuri canta, Rabacharabacai, Rabachuri canta, Rabachai. Eu profetizo esta noite que o espírito da competição, que o espírito da divisão, que o espírito da contenda, que este demônio que está tentando dividir, é melhor ele sair fora, porque Deus está na tua vida. Rabachuri canta, Rabacharabacai, Rabachuri canta, Rabacharabacai, Rabachuri canta, Rabacharabacai, Rabachuri canta, Rabachuri canta, Rabachuri canta, Rabachuri canta, Rabachuri canta, Rabachuri canta, Rabachuri canta, Rabachuri canta, Rabachuri canta, Renato, é tudo em comum, é tudo em comum, irmão Chico Noroeste, é tudo em comum, é tudo em comum, é um só povo, é um só povo, é um só povo, é um só povo, é um só povo. Quantos podem levantar a mão direita assim, segure lá em cima, fecha os olhos aí, fecha os olhos aí, porque eu vou profetizar de Deus para a tua vida. Segura se você crê. Segura. Deus só não tirou da tua vida este acusador, este perseguidor da tua chamada, este assassino do teu sonho. Deus ainda não tirou ele de você, porque ele é o Saul da sua vida. Mas chegou a hora de até Saul entender que a coroa lhe pertence por promessa. Deus me manda lhe dizer que ele está mudando situações esta noite, que ele está invertendo posições esta noite. Tem muita gente saindo do último lugar da fila e chegando aonde Deus te prometeu que tu vai chegar. Tem muita gente recebendo hoje de Deus aquele empurrão profético que você estava esperando. Chegou a hora da mudança na tua vida. Chegou a hora de uma nova etapa na tua vida. Quantos entendem que essa palavra de Deus para a tua vida? Levante a mão e adora a Deus por um minuto. Mão direita lá em cima, mão esquerda lá em cima, direita no ombro do irmão da direita, esquerda no ombro do irmão da esquerda. Fecha os olhos e diga assim: diante de nós e no meio de nós, esse demônio não vai prevalecer. Aqui é tudo em comum, aqui é tudo em comum, aqui é tudo em comum. Glorifique, obreiros de Deus, a competição caiu por terra. Servos de Deus, a competição caiu por terra. Aqui é um só povo, aqui é um só povo, aqui é um só povo. Recebe graça, recebe poder, recebe unção de Deus, recebe da presença de Deus. Diga comigo assim: 5 anos. Mais forte: 5 anos. Há 5 anos atrás, esse acontecimento aqui hoje seria irracional. Aos olhos humanos, isso aqui não poderia acontecer por 2 motivos. Porque essa construção chegaria onde está chegando e aonde vai chegar. Segundo motivo, porque poderiam escolher qualquer outro pregador para pregar aqui hoje, menos eu. 5 anos, diga comigo: 5 anos. Levante a mão direita, bate no peito, diga: 5 anos pode mudar a minha história. Quando Elias disse que não ia chover mais na terra, pastor Altino, a Bíblia diz que ele disse para o moço: sobe no alto da montanha e vê se está vindo chuva. O moço subiu e disse: não está chovendo, chefe, não está chovendo. Voltou para o profeta e disse: não chove. Sobe lá de novo, porque tu olhou com pouca fé. Lá vai ele, sobe de novo. Chefe, tem o seguinte: uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É? É. Então avise a Acabe. Diga para ele pegar o carro, a carruagem dele, e ó, partir para Jezreel. Porque se ele não partir, a chuva vai pegar ele no meio do caminho. O profeta recebeu a notícia, falou para o rei, disse: rei, é melhor tu pegar a tua carruagem, ó, porque vai chover. Acabe sobe na carruagem e lá vai ele nos cavalos. Vamos, porque vai chover. Diga comigo: Jezreel. Jezreel significa aonde Deus semeia. Elias dobrou o joelho, comeu, pastor Josias, comeu, alimentou-se. Aí ele orou. Olhou para a pequena nuvem e disse: é melhor eu andar, porque vai chover. Lá foi ele, a pé, e ó, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha. Acabe tinha saído há muito tempo da frente, com carroça e com cavalo. Daqui a pouco ele ia estar do ladinho dele. E lá vai Acabe. Profeta, como é que você me alcançou? Profeta, como é que você me alcançou? Acabe, é melhor tu correr porque vai chover. Como você me alcançou? É simples. Alguém confia em carros, alguém confia em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor dos Exércitos. Jezreel significa onde Deus semeia. Diga comigo, aonde Deus semeia? Em Jezreel, Deus semeou algo para você. Aleluia. Em Jezreel existe uma promessa semeada que é tua. Muita gente saiu na frente com carro, cavalos e carruagens, mas nesta noite Deus vai colocar a unção nos teus pés. Aleluia. Tu vai sair muito tempo depois atrás, mas tu vai chegar primeiro, porque o que Deus semeou em Jezreel é teu. O que Deus semeou em Jezreel é teu, pastor Adalberto. O que Deus semeou em Jezreel é teu, pastor Haroldo. O que Deus semeou em Jezreel é teu, pastor Ivo. O que Deus semeou em Jezreel é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Mão lá em cima, bate no peito e diga: o que está preparado, Jezreel é meu. É nosso. Quem te viu e quem te vê, Vanilda. 2004, diga comigo, 2004. Há 3 anos atrás. 2 anos atrás. Eu estava fechando a minha empresa aqui em Foz do Iguaçu, meu Autopeças. Todas as minhas perspectivas financeiras acabaram. Uma negatividade de 200 mil reais. Diga comigo, 200 mil reais. Mais forte, 200 mil reais. Cheguei a me aconselhar com um amigo meu. Ele falou assim: só tem uma solução. Eu falei: qual é? Arruma o dinheiro de uma passagem, pega a tua esposa e vai embora da cidade. Some daqui, desaparece. Fecha a tua empresa e desaparece. Dorme e não acorda. Eu disse assim: eu não vou embora. Eu vou acreditar que o que está em Jezreel é meu. E ninguém pode tomar o que é meu. Ninguém vai tomar o que é meu. E eu disse: eu vou pregar. Deus me chamou para pregar, não me chamou para cuidar de autopeças. E lá fui eu começar a pregar o evangelho de um lado para o outro, sem credibilidade, sem ninguém para me dar um auxílio, a não ser os meus amigos, que podiam fazer pouco por mim. E eu muitas vezes chorava. Pastor Isaías é testemunha viva, pastor Altair é testemunha vivencial dos meus momentos mais difíceis. Pastor Sodré sabe de tudo que eu passei. Pessoas ligavam no celular do pastor Sodré e diziam assim: tem um homem que congrega contigo? Eu tenho um cheque dele. Não era assim, pastor Sodré? Advogado ligava para o pastor Sodré e falava: eu vou protestar. A igreja, o pastor falava: quando o homem deve para lá no comércio lá fora, você vai cobrar o padre? Ele disse: não. Então como é que você vai cobrar o pastor da igreja? Ele só é membro da igreja. E eu não tinha condições nenhuma visual para pagar essa dívida. E eu disse assim: o único jeito é pregar. E eu comecei a pregar. Fazia caixinhas de fita cassete. Ia com 10 fitinhas, vendia uma. Voltava para casa desesperado, dizendo: não, pregar não tem jeito. Alguém dizia: voz de taquara. Não tem jeito de pregador, não tem cacuete de pregador. Esse não vai dar certo. Diga para o irmão do lado: já disseram que você não vai dar certo. Olhe para cá. O Labaxuri canta na base. O Lababaxuri. Pecada na basura. Cabra suja. Deus me ajudou em um ano. O senhor me deu um carro, um Renault Clio, ano 99. Carrinho que eu tinha. Primeiro carro que eu ganhei pregando o evangelho. Deixei esse carro empenhorado. Ficou empenhorado, guardado numa garagem escura durante um ano. Lá eu fui buscar esse carro. O dia que eu fui buscar ele, eu lembro como fosse hoje. Eu cheguei em casa buzinando. Eu disse assim: isso aqui é meu, é fruto de Jezreel. Ninguém vai tomar ele. Primeiro ano que eu prego em Camboriú, no ano de 2004, na tenda. Quando lá cheguei, eu já tinha pregado. Na manhã missionária, eu estava sentado no banco. E Deus falou no meu coração assim: esta manhã missionária, eu vou mudar o teu ministério. Eu vou mudar a tua vida. E a minha esposa tinha ficado no hotel, ela não tinha ido comigo. E eu disse assim: Deus, o que é que o senhor quer? O senhor falou assim: eu quero tudo que você tem para a minha obra esta noite. Esta manhã missionária. Eu disse: Deus, eu não tenho nada, eu só tenho a minha esposa que está esperando o meu primeiro filho. E eu tenho esse pequeno carro aí que o Senhor mesmo me deu. Eu não vou dar esse carro, é a única coisa que eu tenho. O Senhor disse assim: esta aí vai ser a semente que tu vai plantar em Jezreel. E o resto sou eu que vou fazer da tua vida. E eu lutei 2 horas, não teve jeito. Eu fui à frente em lágrimas, tirei a chave do documento e falei assim: é tudo que eu tenho. E eu quero plantar em Jezreel. Eu entreguei o meu carro, o documento, peguei o celular, liguei para minha esposa que estava no hotel e falei assim: amor, lembra o tempo que nós ficamos a pé? Ela disse: lembro, tempo difícil, né? Eu falei: é, voltou. E ela não entendeu, disse: voltou. O que que você fez? Eu tenho um carro para a obra de Deus. Eu doei o nosso carro para a obra missionária. E ela é uma mulher de fé, disse: amém. Diga amém. Amém. Quando eu voltei para Foz do Iguaçu, alguém dizia assim: louco, maluco, eu conheço a história dele, está devendo e deu um carro para Deus. Isso é coisa de doido. Quando eu estou descendo as escadas do ginásio, eu entrei na van que levava os pregadores para o hotel. E deram a partida, um pastor bateu na porta da van e falou assim: abre a porta. Abriram. Falou: cadê o pregador novinho? Cadê ele? Aí eu levantei. Ele disse: vem aqui. Eu falei: o que foi, pastor? Ele disse: eu tenho uma igreja lá no Amapá, no meio de um garimpo de ouro. Tem 2.000 crentes que são garimpeiros lá. E lá crente dá oferta em ouro, pepita de ouro, dízima em ouro, oferta em ouro. Eu falei: não entendi nada, irmão. O que é que isso tem a ver comigo? Eu não sou garimpeiro, sou pregador. Ele disse assim: quando você entregou o teu carro para a obra de Deus, Deus falou comigo assim: leva este homem na tua igreja. Faz 3 dias de festa com ele, dá de presente para ele um carro muito melhor do que o que ele tinha. Porque ele provou que ele ama a minha obra. Levante a mão direita assim. Bate no peito. E diga: Deus, eu creio nisso. Diga amém. Quando eu entendi isso, a partir daquele dia, minha vida mudou. E a minha história tomou outras diretrizes. Da noite para o dia, Deus começou a prosperar o meu ministério. E eu não começava a entender o que é que Deus estava fazendo. 2005, volto para pregar em Camboriú. Quando eu prego nos Gideões pela segunda vez, em menos de 2 meses, o Senhor começou a manifestar um poder na minha vida. E eu tenho visto muitos milagres de Deus acontecerem de um lado para o outro. O Senhor me ajudou. E 1 ano, comprei minha casa, comprei o meu carro, troquei de carro 2 vezes, 3 vezes. E quando eu pensava assim: Senhor, já chega, tá bom. Esta semana eu estou pregando em Rondônia. E o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu senti de Deus fazer algo por você. Eu falei: o que é? Está aqui, eu tenho um Honda Civic 2005, vale 50 mil reais. Eu disse: é bonito, bom carro. Isso, um dia eu vou ter um desse aí. Ele falou: um dia não, ele é seu, está aqui, é chave e documento. Entra dentro desse carro e volta para Foz do Iguaçu. E diz para aquele povo que existe um Deus no céu. Que quando alguém planta em Jezreel, a história deste homem pode mudar. Esta noite é uma noite profética para a tua vida. Hoje chegou o dia de você semear em Jezreel. Aquele que estava torcendo o nariz para desejar o teu fracasso, é melhor ele torcer o nariz para o outro lado, porque vai chegar o teu sucesso na tua vida. Chegou a hora de Deus mudar a tua história. Chegou a hora de Deus mudar a tua casa. Chegou a hora de Deus mudar a tua vida. Deus, esta noite, manda te dizer que a hora de Deus na tua vida chegou. Chegou, chegou, chegou. Levante a mão e adore a Deus. Levante a mão e adore a Deus. Levante a mão e adore a Deus. Quando José assumiu o governo do Egito, naquela época não tinha internet, nem rádio, nem televisão, tinha que chegar na praça e dizer assim: novo governador do Egito. Todo o Egito teve que ouvir a voz profética dizer que José tinha chegado lá. E que Deus de José era um Deus verdadeiro e colocou José onde ninguém imaginava que ele ia colocar. Eu imagino que quando bateram palma na frente da casa de Potifar, e na frente da casa daquela mulher, daquele demônio de Pombagíria, ela teve que sair na frente e todos tinham que dobrar o joelho e dizer assim: longa vida ao novo governador do Egito. Eu imagino que aquela mulher torceu o nariz de um lado, torceu o nariz do outro e disse: eu não vou ajoelhar. É 2 opções, ou tu ajoelha ou tu morre, porque ele é o novo governador do Egito. Olha o anel do dedo dele, olha a túnica que ele está usando. Ele chegou aonde ninguém imaginaria que ele ia chegar. Tem muita gente que vai ter que se ajoelhar diante de você hoje e vai ter que dizer assim: é verdade, É verdade a promessa de Deus na vida dele. É verdade a promessa de Deus na vida dela. É promessa, a verdade, pastor Saudé. Alguém poderia dizer, o senhor não chegaria nunca mais à convenção do estado do Paraná. Alguém já tinha dito isso, não vai chegar de novo. Mas muita gente teve que se ajoelhar e dizer, chegou. Era verdade a promessa de Deus na vida dele. Ei, pregador, chegou a hora de muita gente dizer, é verdade a promessa de Deus na vida dele. Pastor de igreja, muita gente vai ter que dizer, é verdade a promessa de Deus na vida dele. Cantor, servo de Deus, muita gente vai ter que dizer, é verdade a promessa de Deus na vida dele. Quem tem promessa de Deus, levante as suas mãos para o alto. Isso, levante as suas mãos, feche os olhos aí, porque eu vou profetizar. Deus, aonde houver as mãos levantadas de crentes que possuem promessa de Deus, Senhor Deus, como ministro de Deus na terra e como profeta do Senhor aqui esta noite, eu profetizo de olhos abertos, com toda a convicção que o Senhor me deu, aonde houver duas mãos levantadas de um crente que está debaixo de uma promessa, vai ao encontro deste crente agora e mostra para ele que a promessa está de pé. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Não abre os olhos, não abre os olhos. Glorifique, glorifique, glorifique. Deus está me dizendo que vai visitar crente em especial aí agora. Só quem tem a promessa de Deus, fique em pé comigo. Fique em pé comigo, glorificando a Deus. Fique com pé, com pé comigo, adorando ao Senhor. Mamanilda, vem aqui me ajudar. Eu vou fazer um pedido aqui agora. Faça assim, ó. Oh, glória a Deus! Assim, pode fazer. Quem te viu e quem te vê? Quem te viu e quem te vê? Prepara lá, fecha os olhos. Porque eu vou ministrar de Deus para a tua vida. Chegou a hora de ministério saindo anonimato. Chegou a hora de chamadas serem concretizadas esta noite. Chegou a hora de sonhos tornar-se realidade. Chegou a hora de promessas serem cumpridas na tua vida. É tudo em comum, é tudo em comum. É unção passando de um para o outro aí agora. É poder de Deus passando de um para o outro aí agora. É graça de Deus passando de um para o outro aí agora. É Deus dizendo e confirmando que Ele é Deus na tua vida. Pode soltar o playback da Danilda. Solta o playback e vai adorando. Fecha os olhos. É tudo em comum. Não solte o braço do seu irmão. Até quem não gosta de você vai ter que entender que Deus é Deus na tua vida. Não tem jeito, Deus é Deus na tua vida. Deus se tirou do cativeiro. de vencer a fila. Deus vai mudar a sua história hoje. Para o teu Deus, essa noite. Dá um abraço a alguém do seu lado profético e diga para ele assim: chegou a hora de andarmos tudo em comum. Ninguém vai poder parar o projeto de Deus na tua vida.